repente sem perceber, estava errado, tudo fora do lugar. Demorou um tempo, foi complicado, mas mudei. Tava difícil, tava cansado de errar. Tentei lutar, correr atrás, mas algo em mim era tão forte, não podia aceitar. Eu fui teimoso, caindo errando eu aprendi e decidi me entregar. Jesus, tu és tudo que eu mais quero. Eu quero te amar, eu amo te adorar. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Eu quero só você, eu quero só você, você, você. Caminhando de um jeito sem perceber, estava errado, tudo fora do lugar. Demorou um tempo, foi complicado, mas mudei. Tava difícil, estava cansado de errar. Tentei lutar, correr atrás, mas algo em mim era tão forte, não podia aceitar.